revoados contempla minha quebra. As ruas de terra, abençoada favela, a maioria de bem e amor pra distribuir. É com orgulho que eu falo que eu moro aqui. Sei que ninguém é perfeito, eu mesma tenho defeitos, mas minha honestidade é estampada no peito. Até tenho ganância, mas também quem não quer. Conforto pra família o melhor que puder, mas não é assim que eu vejo quando olho em frente. Realidade é dura, o que fazer com essa gente? Tá vendo? As crianças sem ir pra escola. Tá vendo? O pivete assaltando a padoca. Tá vendo? O crack é cocaína livre. Tá vendo? O corpo estirado, vítima do crime. É, eu choro com a mãe que chora. Essa é minha atitude agora. Sentimento daquilo que você tem guardado aí dentro. O amor que nos leva a pensar na vida. O amor que nos faz procurar a saída. Pois eu falo que a saída está em você mesmo. Tente mudar suas atitudes, onde está seu erro? Através do seu exemplo, vidas podem ser salvas. Aí talvez você deixe de ver corpos nas estradas. Te pergunto quantos amigos você perdeu? Irmãos, primos, alguém que conheceu? Tem em Deus a esperança de tudo mudar. Eu sei que pela manhã seu choro vai acabar. Sinto o mundo mais doente, mente decadente. Tanta revolta acaba com a gente. O crime chama, infelizmente, o menino vai pagar pra ver e se transforma num homem louco mais. Prova coragem com homicídio é triste. Busca caráter de onde não existe. Choram por filhos perdidos pela estrada. Sofrem, restou feridas pela madrugada. Mas a esperança vem silenciosa noite adentro. É, pra acalentar da alma, mãe, que o peito tá doendo. Quando amanhece as forças se renovam. Eu sei, cada superação é uma vitória. Ei, se cai, levanta, ergue a cabeça, anda, vamos embora. É o novo tempo, eu creio então. Não, não chora.